que se navega, desinformação fora do normal. Sem conteúdo e nada rentável. É um EBA que se nos lamentável. Vai começar.